atende esse telefone e vem ficar comigo. Já não sei o que fazer com esse amor proibido. Ninguém vai mudar o que eu sinto por você. Eu vou beijar seu corpo, eu sei. Você também tá louco pra viver essa paixão, essa aventura. Só não deixe ninguém saber. Você ainda tá com ela, mas não impede da gente viver. Assim, não precisa de plateia pra nosso amor. Cola em mim, 50 graus é pouco debaixo do cobertor. E toda vez que você quiser, eu serei sua mulher. Pra que plateia? Toda vez que você quiser, eu serei sua mulher. É só chamar que a pretinha vai. Ninguém vai mudar o que eu sinto por você. Eu vou beijar seu corpo, eu sei. Você também tá louco pra viver essa paixão, essa aventura. Só não deixe ninguém saber. Você ainda tá com ela, mas não impede da gente viver. Assim, não precisa de plateia pra nosso amor. Cola em mim, 50 graus é pouco debaixo do cobertor. E toda vez que você quiser, eu serei sua mulher. Pra que plateia? Toda vez que você quiser, eu serei sua mulher.